Hoje amanheceu chovendo, brisas nos varais, lençóis mais de mil sóis. Hoje apareceu um ar mais leve nos liriais, balés, sons matinais. Hoje amanheceu chovendo, brisas nos varais, lençóis mais de mil sóis. Hoje apareceu um ar mais leve nos liriais, balés, sons matinais. E o meu amor desceu no instante de um galope no horizonte, numa estrela da manhã. Navegava por entre nuvens e os brilhos dos raios na imensidão. Tinha o meu amor a cor dos sonhos reluzentes da mais bela fada de qualquer país. E no brilho do seu olhar vi um tom de toda certeza. Do amor. E eu queria mesmo te falar destas coisas de pomar, destes dias tão iguais, dos portais, dos livros na varanda, dos poemas encantados que eu lia pra você, nos mais simples instantes, estradas, ruas de chão, que eu corria com você. Nestes versos que te escrevo, falar destas coisas de pomar, destes dias tão iguais, dos portais, dos livros na varanda, dos poemas encantados que eu lia pra você, dos mais simples instantes, estradas, ruas de chão, que eu corria com você. Nestes versos que te escrevo.